Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira, hoje dia 28 de dezembro de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Dilma diz que votação do orçamento em fevereiro não traz danos ao governo. O Estado de São Paulo. Número de vagas ofertadas no Sisu aumenta 19% neste ano. O Dia. Notificação de infecção pelo HIV no Brasil passará a ser obrigatória. Jornal do Brasil. MEC renova reconhecimento de 4.300 cursos superiores. Folha de São Paulo. Circulação de veículos nas rodovias federais aumenta 30% durante o fim de ano. O Popular. Brasileiro confia mais em STF que Congresso, diz Ibope. Diário da Manhã. Ministério anuncia redução de 3 bilhões de reais em investimentos para a Copa. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, meus amigos, é bom a gente salientar que nós estamos chegando agora, mais uma vez, ao final deste ano. Ano de 2012, e agora vamos para 2013. A grande expectativa, a grande esperança da população é com relação aos acontecimentos que virão em 2013. Nós vivemos num país onde as coisas acontecem de uma forma mais séria, mais responsável, na época em que não há eleição. E nós teremos o ano 2013, que é um ano onde não haverá eleição. As eleições acontecerão em 2014. Então, diante disso, a expectativa maior é de que nós tenhamos realmente um ano 2013 com grandes realizações. Mas é bom também que a gente fale sobre a questão que acontece aqui na cidade de Anápolis, que é onde nós moramos, onde realmente há o interesse maior da nossa população com relação à cidade de Anápolis. E a gente está vendo que realmente o prefeito municipal fez um acordo imenso para garantir a sua reeleição. E com isso, enquanto em outras cidades a preocupação se dá em como economizar, porque na verdade sabemos que a economia mundial está em crise e ela acabará, sem sombra de dúvida, afetando a todos os municípios, tanto aqueles que são ricos quanto aqueles que são pobres. Os municípios mais pobres estão enfrentando uma dificuldade enorme para fechar as contas do ano de 2012, já reflexo da crise econômica que se abateu sobre o mundo e no Brasil não é diferente. Tanto que o produto interno bruto brasileiro, se crescer, crescerá no máximo 1%. Isso significa a renda e as riquezas de tudo aquilo que o Brasil tem. Mas, de qualquer maneira, a crise ainda não passou. E essa, ela anuncia-se como sendo uma coisa que não se resolve do dia para a noite, porque nós estamos vivendo num país globalizado. O que acontece no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, não são coisas que refletem apenas lá, não. Acaba tendo resultado pelo mundo todo. Então, todo mundo está precavido, está preocupado, porque não sabe realmente como vai ser a renda e também a parte da riqueza durante o ano de 2013 em relação aos municípios. E por isso, todos os municípios estão realmente segurando o freio para evitar que haja uma descambada rumo àquilo que fica sem solução. Mas em Anápolis, o prefeito municipal resolveu fazer um acordo maior de participação política, e ele está tendo uma dificuldade enorme para poder acertar os compromissos que fez. Todos esses partidos que apoiaram o prefeito querem estar nos cargos mais importantes a partir do ano que vem. Todos querem mais do que secretaria, querem também a participação em cargos comissionados, querem uma participação maior. Foi um verdadeiro leilão que o prefeito fez. Então, os senhores esperam. A hora que ele anunciar o seu secretariado, ele vai mostrar realmente o tamanho do compromisso firmado e, acima de tudo, o estrago que vai ser na administração municipal. Porque se você fizesse uma secretaria ou algum cargo comissionado que isso voltasse para o interesse da população, nada mais justo. Mas não tem nada de população nisso aí. Aí é apenas acordo político feito pelo prefeito municipal. E dessa forma ele vai criar secretarias, usar os cargos comissionados e os senhores vão ver a verdadeira coxa de retalho que vai ser. Cada partido está exigindo uma secretaria, não sei quantas diretorias e exigindo também 10, 15 cargos comissionados para poder cumprir o compromisso que foi feito na época de campanha. Isso já está público, toda a população sabe disso, e eu lamento, porque agora era a hora de planejamento, agora era a hora de traçar um plano para enfrentar uma crise que porventura possa vir por aí. Seria o caso, por exemplo, de num instante em que o prefeito estava bem junto à população, não precisaria de forma nenhuma se submeter a esse tipo de coisa para facilitar ainda mais a sua reeleição, para garantir um número maior de votos. Ele poderia enfrentar uma oposição mais aguerrida e, mesmo assim, ele teria liberdade para fazer um governo que, ao final, fosse voltado para os interesses populares. Nós estamos preocupados. A forma como o prefeito fez o seu compromisso, a maneira como ele está conduzindo, o jeito em que ele vai caminhando, nós temos certeza absoluta que o seu secretariado será um secretariado político, vai ser mais fraco do que se ele estivesse sozinho e, consequentemente, gastando o dinheiro público que poderia ser aplicado em creche, que poderia ser aplicado em saneamento básico, dinheiro que poderia ser aplicado em saúde, dinheiro que poderia ser revertido em favor da população. Mas não é isso. Nós estamos chegando no final de 2012, o prefeito não teve condição até agora de anunciar o seu secretariado. Pode ter certeza absoluta que o seu secretariado será todo ele uma verdadeira colcha de retalho para cumprir os compromissos de campanha. Um verdadeiro trem da alegria está sendo montado com o prefeito e os partidos que apoiam a administração dele. E com isso, nós, povo, vamos pagar caro por isso, vamos pagar uma alta taxa a essa equipe administrativa e sem termos qualquer resultado prático em favor da população. Nós esperamos que 2013 seja realmente um ano de grandes realizações, um ano de grande proveito para a população anapurina. Mas, infelizmente, o gasto que o prefeito está fazendo para montar uma equipe só política e que não tem compromisso nenhum com o desenvolvimento de Anápolis, isso vai ficar muito caro para nós se essa crise internacional persistir e, de um motivo ou outro, atingir a cidade de Anápolis. É lamentável, mas é o que a gente está vendo até agora. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil de ontem para hoje. Infelizmente, mais um plantão tenebroso em Anápolis. Gente, foi registrado o homicídio de número 152 aqui na cidade. A matança continua. Quando acha que vai dar uma parada, começa tudo novamente. E o que é pior, vou falar mais uma vez aqui. A gente não está vendo ou ouvindo nada a ser feito para poder parar essa matança. 152 homicídios foram registrados somente este ano. O de ontem, a vítima, um jovem de apenas 23 anos de idade, Washington da Mata Silva. Esse rapaz, ele morreu ali na região do bairro Bom Clima, próximo ao antigo Clube dos Bancários. Ele foi assassinado por vários disparos de arma de fogo em frente ao lote 20, ali no Jardim Bom Clima. Infelizmente, ninguém foi preso até o momento. Esse rapaz tem uma passagem pela polícia no meio do ano, onde, segundo informações do próprio delegado do plantão, ele foi preso no meio do ano por porte ilegal de arma de fogo. Já já eu quero chegar numa outra parte importante. Esse rapaz também era investigado por outros crimes, entre ele o tráfico de entorpecentes. Ele morreu na porta da sua namorada quando deixava essa moça em casa ali no Bom Clima. Ele estava dentro do veículo dele, um Gol vermelho geração 5, placa JIR 0878. Esse homem morreu com um revólver na cintura. Não teve tempo nem de sacar a arma para se defender. Se é que alguém consegue se defender com uma arma, não sendo polícia treinado para isso. Estava com um revólver na cintura no momento em que foi alvejado. Detalhe, ninguém viu o carro ou ouviu moto saindo. Segundo informações, os atiradores ou o atirador saiu correndo a pé. Esse rapaz foi executado ontem à noite por vários disparos de arma de fogo ali no Bom Clima. Infelizmente, foi na rua Tonico de Oliveira, bem em frente ao lote 20. Com isto, soma 152 homicídios registrados em Anápolis. Mais cedo, um pouco antes, mais uma tentativa de homicídio que quase se transforma num duplo homicídio. A primeira vítima foi o Jean Carlos Alves de Moraes. Esse rapaz levou pelo menos 5 disparos de pistola 380 dentro do SEASA. E no momento em que ele corria para se livrar dos tiros, uma outra pessoa também foi atingida. O Edivaldo Pereira da Silva. Esse foi pro hospital mais tarde por conta própria. O alvo, no caso aqui, era o Jean Carlos Alves de Moraes. Mas o atirador acabou errando o alvo, né, e acertando também outra pessoa. Infelizmente, fatos que marcaram o último plantão. O Jean Carlos permanece internado no hospital de urgência, Dr. Henrique Santillo, né? E a gente não sabe qual é o estado dele nesse momento. Ontem era grave, no momento em que ele foi alvejado. Também se levar 5 disparos de arma de fogo, né, filho? De pistola 380, não tem como o estado ser grave. Se bem que acertou no braço também, acertou na perna, nas costas, né? Foi acertando. O atirador foi atirando. Onde pegava, estava valendo. Então, infelizmente, foi de um plantão muito carregado em relação a tentativas e a homicídio aqui na cidade. E tivemos também uma outra ocorrência. Parabéns para o Genarque, que conseguiu tirar de circulação ontem 2 quilos de maconha. 2 elementos foram conduzidos ao Genarque. Um deles, de nome Alexandre. Pois é, preste atenção aqui, o Alexandre. O Alexandre já tem várias passagens pela polícia. Foi levado para o Genarque e foi autuado em flagrante com base no artigo 33, né, que é o tráfico de entorpecentes. E com ele estava também um fiozinho de ouro, rapaz. Estava um menor de 16 anos de idade que também estava traficando. Mas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, protege, mesmo que seja menor traficante, infrator, bandido, ele não ficou preso. Por que eu estou falando isso aqui? Há pouco tempo atrás, sabe o que esse menor de 16 anos fez? Tentou matar o próprio pai a golpes de faca. Mas como não estava cometendo crime violento, ele foi ouvido e foi liberado lá na delegacia do Genarque. Só trazendo aqui o nome completo do Alexandre. Alexandre Bezerra Barras, 23 anos de idade. O menor, HCM, de 16 anos. Os dois foram conduzidos, a droga foi apreendida e o maior foi autuado em flagrante. Agora aguarda uma vaga lá na cadeia pública. Vai superlotar ainda mais o presídio. É o tipo de gente que realmente não pode ficar no meio da sociedade. E ele falava assim, abertamente, na frente da mãe dele. Invadiu a nossa casa, mãe, estourou a nossa boca. Olha que papo furado. Parabéns pro Janark, tirando de circulação 2 quilos de maconha e mais um traficante que vai dar sossego para a população. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O MEC, Ministério da Educação, renovou por meio de portaria o reconhecimento de 4.370 cursos superiores. A lista completa foi publicada no Diário Oficial da União. A renovação é feita de 3 em 3 anos, de acordo com o ciclo dos SINAIS, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e é requisito para a validade dos diplomas emitidos. Para a análise, o MEC considera os resultados obtidos pelo curso nas avaliações. Aqueles que obtiveram CPC, Conceito Preliminar de Curso 1 ou 2, são fiscalizados e podem ser descredenciados caso seja comprovada alguma inconformidade com as normas da pasta. O CPC concede notas de 1 a 5. As instituições com reconhecimento renovado têm o prazo de 60 dias para apresentar ao MEC o número de vagas a ser ofertado, o endereço, a denominação e o grau do curso. As informações servirão para atualizar o banco de dados do MEC e devem ser fornecidas no site do Ministério. Notícias da Manchester. O Ministério da Saúde vai tornar compulsória a notificação de todas as pessoas infectadas com o vírus HIV, mesmo as que não desenvolveram a doença. A portaria ministerial, que trata da obrigatoriedade de aviso de todos os casos de detecção do vírus da AIDS no país, deve ser publicada em janeiro. Atualmente, médicos e laboratórios informam ao Ministério da Saúde apenas os casos de pacientes que possuem o HIV e tenham necessariamente manifestado a doença. Os dados serão mantidos em sigilo. Somente as informações de perfil, sem a identificação do nome, poderão ser divulgadas para fins estatísticos. Hoje, o governo monitora os soropositivos sem AIDS de maneira indireta. As informações disponíveis são de pessoas que fizeram a contagem de células de defesa nos serviços públicos ou estão cadastradas para receber antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Oi, agora nós vamos chamando o nosso repórter Geraldo Vinho. O Geraldo vai conversar com o diretor do cemitério Parque a respeito de uma reclamação que foi feita pelo ouvinte, da sujeira do cemitério, da entrada de pessoas de forma indevida no cemitério e causando problemas junto aos túmulos, principalmente. Uma senhora chegou a reclamar, por exemplo, que alguém teria feito um despacho no túmulo do irmão dela. E por isso ela estava indignada. Vamos ver o que é que o diretor do cemitério tem a dizer ao companheiro Geraldo Divino. Isso é com relação ao cemitério Parque, ali na Avenida Pedro Ludovico, na saída para Goiânia. Geraldo. É para sentir a dona Paula. Ela liga para o departamento de jornalismo da Rádio Manchester, se dizendo até de certa forma indignada, segundo a palavra dela, ao abandono que está o cemitério Parque em Anápolis. Nós tivemos dentro do cemitério realmente algumas coisas para sede. O mato realmente está alto, o capim está alto, realmente tem pendão já. E o que mais irritou ela foi o despacho de macumba em cima dos túmulos aqui existentes. Eu estou com o Júlio Megadichan, que é o diretor do cemitério do Parque em Anápolis, e com ele nós vamos falar. Procede, o Júlio, essa reclamação da dona Paula. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Manchester. É um prazer falar com vocês. Procede sim, Geraldo. Infelizmente, tem pessoas que entram no cemitério não só para visitar o ente querido, mas também para fazer esse tipo de coisa. E, como você vê, o cemitério é bem extenso. A gente não tem condição de ficar vigiando todos os túmulos. Você tem quantos vigias aqui? Olha, de noite eu tenho dois em cada turno, que faz 12 por 24. E de dia eu tô com um, porque o outro está de licença-prêmio. Ele faz esse trabalho normalmente no período noturno, ou, Júlio, ou durante o dia? Você não, já presenciou alguma coisa, não? Olha, para ser sincero, eu acho que é de dia e de noite que eles fazem, tanto aqui como no São Miguel. Tem como proibir, deixar algum aviso, qualquer coisa nesse sentido, não? Não, porque é uma crença religiosa, né? É uma crença religiosa, e como que eu vou proibir uma coisa dessa? É meio complicado. Perfeito. Então você tem muito pouco funcionário. Em termos da segurança, sim. Com relação à limpeza, Júlio? Em relação à limpeza, a gente está terminando de fazer o São Miguel. Assim que terminar o São Miguel, a gente vem para cá. Aqui dá mais trabalho do que o São Miguel? Não, aqui é mais fácil de limpeza, apesar do terreno ser bem maior. Lá que é mais fácil do que fazer São Miguel. São Miguel, os túmulos são muito juntos uns do outro e a gente tem que limpar também entre eles. O mato cresce muito rápido, né, Júlio? O mato cresce em época de chuva. O que dizem para nós também é questão que a água da chuva tem muito mais oxigênio do que se fosse regar a planta lá. Então é um dos motivos que ela cresce mais rápido. Notícias da Manchester. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Aqui quem está falando é uma moradora aqui da Boa Vista. Aqui perto da minha casa tem um supermercado que ele joga o lixo, tudo lá numa pracinha que tem um container, mas não cabe. E ele joga as verduras, restos de verdura, as caixas. Então, lá, realmente está um verdadeiro lixão. Então, assim, eu pedi a vigilância sanitária para dar uma olhadinha lá, porque está cheio de mosquito da dengue lá. Esse dia o pessoal até esteve lá olhando, batendo um remedinho, mas deu um cheiro insuportável das frutas, verduras podres. Então, assim, eu acho que ele deveria colocar lá na porta do supermercado o lixo dele dentro do container. Então, eu queria que você falasse, né? Para ver se as autoridades são competentes para uma providência. Porque a gente não pode conviver com lixo, né? É supermercado Sena. Fica ali na Brasil, é bem na esquina da Brasil. Eu agradeço. Muito bom dia para você. Fala, comunidade. Ademar, bom dia. Não vou significar meu nome. Aconteceu uma coisa comigo hoje, na Praça Bom Jesus. Um cara se atacando os outros, pedindo dinheiro. Um pedia um, pedia outro. Era maconheiro, usador de droga. Fiquei clamando a Deus, ver se parecia com mesmo uma viatura lá. Apareceu uma viatura. Eu fui no carro da viatura, falei que tinha um cara atacando os outros, pedindo dinheiro. A polícia falou que ia ficar lá por um conto. Não saiu nem para olhar o cara atacando os outros, pedindo dinheiro. A gente paga um imposto tão caro e na hora que a gente precisa de um segurança, não tem. Eu queria que você ouvisse meu clamor e fizesse esse apelo para nós. Porque se da Praça Bom Jesus, se foi para o cidadão ficar ou se foi para maconheiro ficar. Muito obrigada, boa noite. Fala, comunidade. Demar, bom dia. Estava ouvindo seu programa hoje e observando a preocupação quanto a as precauções contra os que tem. Mas eu não sei se aqui no Cerrado, a cidade inteira está infestada por pernilongos, muçoca, e até mesmo esse mosquito da dengue, contaminado ou não. Será que já não era hora da prefeitura ou o órgão responsável estar pulverizando a cidade com aquele fumacê, não? Há tantos anos que a gente não vê aquele carrinho batendo veneno aí no mato, aquela velha história de abrir a janela para entrar dentro de casa e... Ao menos naquela época a sensação de segurança quanto a isso era maior. E agora o que a gente está vendo aí é essa infestação bruta desse mosquito e não estou vindo lá só do órgão do governo, só propaganda, visita lá do pessoal do campo, pulando latim, isso não resolve não. Eu acho que combate mais agressivo contra o mosquito. De certa forma, esse 3 meses pra cá, tá quase impossível. Dentro do hospital tá cheio de muriçoca. Não é só na rua, não. Tá cheio de muriçoca no hospital. Levanta essa questão pra gente ir no ar, pra ver se acontece alguma coisa. Aqui no Polo Centro aqui, a situação tá complicada. Muito muriçoca. Muita mesmo. Tanto mais, muito obrigado. Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Bom dia a vocês que telefonaram. Olha, o nosso telefone é 3943-9303 e você está à sua disposição. Você conta com esse serviço toda hora, a qualquer hora, às 24 horas do dia. Esse telefone é à sua disposição, 3943-9303. Os senhores viram aí, ouviram o que foi dito. Primeiramente, a questão do lixo. Realmente, a coleta do lixo em Anápolis está muito a desejar, muito mal feita a coleta. Isso porque foi feito um contrato errado. Quando a prefeitura fez o contrato com a Delta Construções e começou a pagar aquelas quantias milionárias para a empresa, automaticamente, para fazer um serviço de alta qualidade e por um preço razoável, que é o preço de mercado, ninguém queria. Anápolis era o Shangri-La. Anápolis era o local de ouro, era realmente a terra prometida para aqueles que queriam ganhar dinheiro fácil. Não fosse a Operação Monte Carlo, a Anápolis estaria rodada, porque dinheiro que estava indo para a Delta Construções não é pouco dinheiro. E por isso é que a gente lamenta que não se entrou profundamente nessa contratação da Delta. Aquilo que aconteceu em Anápolis é uma coisa esquisita. Resultado, entrou uma outra aí que recebe uma média de 2 milhões de reais por mês, mas não faz o serviço. O lixo é todo jogado por todos os lados. É realmente uma coisa inacreditável. E o amigo, nossa amiga, fala da questão de lixo. É falta realmente de fiscalização, é falta de recolhimento. A gente vai continuar batendo nisso, porque é muito caro que se paga. O serviço teria que ser bem feito e não é bem feito, lamentavelmente, não é? Também fala a nossa ouvinte sobre a questão da segurança. Nós vamos levar ao departamento próprio da área da segurança para fazer essa cobrança. Olha, para os senhores terem uma ideia, tem muita reclamação de falta de veículo. Só em 2 companhias, no 4º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis e no 24º Batalhão, são 2 batalhões, portanto, que ficam num comando, nós perdemos 14 veículos. Trocar os veículos antigos por veículos novos, mas deixar faltar 7 veículos no 4º Batalhão e 7 veículos no 24º. Cidade cresce e, ao invés de aumentar o número de veículos para dar segurança, pelo contrário, tiraram os veículos. Nós tínhamos um número e diminuiu esse número em 14, em 2 batalhões apenas. Eu pergunto, como é que podemos viver assim? Em outros lugares eles reforçam a segurança. Aqui tiraram os carros. Por quê? Porque nós não temos representante. Ninguém fala. Nós não temos deputado estadual, nós não temos deputado federal, nós não temos o prefeito. Ninguém fala por Anápolis. Eles fazem e desfazem com relação em Anápolis e quem sofre é o consumidor, quem sofre é o morador, que não tem o benefício feito pela polícia. Onde já se viu uma cidade como Anápolis ainda ter o número de veículos diminuído quando nós precisamos de mais veículos para a polícia poder atender e de mais pessoal também? Porque não adianta só o veículo se não tem o soldado para poder trabalhar. Nós estamos em déficit e, consequentemente, o bandido age com mais facilidade. E a questão do mosquito, é verdade. O mosquito tomou conta da cidade. O dinheiro que era para gastar pagando matador de mosquito está fazendo cargo comissionado para atender partido político que apoiou o prefeito. Com isso, os comissionados não vão pegar no duro, não vão fazer mata-mosquito. Eles vão lá apenas para ficar observando e a população totalmente entregue a essa dificuldade. Vamos continuar batalhando, gente. Não tem dúvida nenhuma. Primeiro, a gente tem que saber o que está acontecendo. Segundo, é fazer a cobrança. Já que não temos ninguém para cobrar de Goiânia